04 para aproximação. Ok, identificou, descemos 070, chegada Bolf, 804. Possibilidade após pelo tomar a pro, ou melhor, após Bolf tomar a proa do C-Arbitro 367. Mais próximo será autorizado, estou ciente, o senhor irá fazer o R9. É no 804. Ok, grato, no 804. American 980, descent 2000 feet, QNH 1011, and report established on localized course. Descent 2000 feet, we will report established on a localizer, American 980. Voo no 715, desça para o 040. Pronto, Sierra Vitor, 367. 7, Prodo 367, desce para o 40, voo no 715. A 31, 53, Flor de Lagoinha. Controle sábado, 119.35, boa. Salvador, bom dia, gol na 607, vai passando 240, tem a Juliette. Bom dia, gol na 607, identifique chegada Bonf, desce até o 080, 05 na aproximação. 080 na Bonf, número 5, gol na 607. Passando 366, vai reportar o 372, o 35 do 7 da TAM. 35 no 7, complete a final e chame agora a torre 118 decimal 620. 118 meia dúzia, 35 no 7, grato, boa. Boa. Torre Salvador, o 35 no 7 da TAM, embaixo travado, está a 2 milhas do 372. TAM 35 no 7, continua a aproximação, pista 10, informo cabeceira 10 deslocada 90 metros, pista molhada. Informo quando visual com campo, final da 10, TAM 35 no 7. Está ciente, o 35 no 7, vai informar a visual com campo. 366, altímetro 09. 7, desce para 2500, informa na 366, 715. São sub, mantém a nível 360. O bloqueio de Salvador, chame 126, mal 7, autorização Guarulhos com aquilo. 317, na guarda Guarulhos, 340. Saída Golic 11. Passando Golic 11, 07. Obrigado. 3153, autorizada a chegar na ponte, descida ao nível 160. Mil pés, fala que até a final de 3 milhas chuva forte na final. Ciente, grato pela informação, tem livre pouso, pista 1-0, vento norte-sul, quase um, norte com 0-1-0 graus, com 0-4 nós, tá 3-5-1-7. Ciente, 3-5-1-7, é tá. 3-1-5-3, é autorizado, 1-1-0. Good final approach, call tower 118.60. 118.60, American Niner 8L. O transponder 5427. Autorizado para Guarulhos, nível 340, via Upper Whisk 58. Decola da 10 no perfil Golem 11, controle 19.35, transponder 5437, TAN 3171 no gate 07. Gente, o TAN 3171, coteja novamente o transponder. 5427. 5427, correto, champanhe, pronto, portão 07. Mará, obrigado. 0 meters, only 90 meters, and the runway 10 is wet. Okay, I understand, and we will report runway inside American at our time. Salve Salvador, bom dia, 3597 da TAN, livrando, você escuta. 3597, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 3597. Gol no 804 após bons, autorizado esse aviso 367. Autorizado no 804 e autorizado também a descida para 2500, 1011 o altímetro. Informe esse aviso 366. Ok, para 2500 com 1011, reportará passando esse aviso 366, gol no 804. Correto. Zero clear to land runway 10, the wind is 030 degrees, 06 knots. Clear to land 10, American 980. TAN 3517, ingresso na Juliette, portão é o 04. Juliette 4 ao portão 3517. Completa final, chame agora a torre 118.6, 17.15. 16, grato, boa. Controle Salvador, bom dia, boa noite, 97, passou 190 para uma centena, tá ciente da... Kilo. X-ray, perdão. 1897, identifique, chegada Bonf, desce até o 040. 040, com 1897. Muito bom dia, gol 1715, tá 3 milhas do 372. 1715, bom dia, continue a aproximação, pista 10, aguardando pista livre, informo cabeceira 10, deslocada 90 metros, pista 10 molhada. Enter, 1715. American 980 on the ground at 22, call now 121 small 9 at top of the ground. 121 small 9, American 980. Cinco reportes, ponto visual com o campo estimando o teto de 1000 pés. Chama na visual, 97 a 90. 2, informe localizador. Inicia agora a redução para 200 knots, gol no 607. 7 para 2000, 1012, reduzindo para 200 knots, gol no 607. Boa fase, eles não estão aí. Controle Salvador, bom dia, Santa 153, passo 230, 110, Brasil Lagoinhas, com informação Lima. Bom dia, Santa 3153, identifique, chegada Bonf, desce até os 50. Perfil da Bonf, desce ao 050, Santa 3153. Correto. Bom dia, controle 3179, nível 260, ideal descida. Contato com o centro, o 3179? Negativo, foi transferido mesmo. Certo, então, a proa de Alagoinhas para a chegada Bonf, aí acione a identificação 3179, descendo até o nível 1100. Essa é uma centena, 3179, na Bonf. 3171, pushback, acionamento, gate 7. Então, 3171 na guarda, minutos para o push e acionamento. Temos um 757 da América que irá parquear no portão 11. Após o mesmo passar a retaguarda, coordene com a equipe de solo. Está autorizado o push e acionamento após passagem do 757 da América. Após o América autorizado, push back acionamento, pode dar o contact. Então, 3171. Azul 4069, solo 1219 para cópia. 219, obrigado. Solo Salvador, Azul 4069. Azul 4069, aguarde Campinas, nível 360. A informação é a Lima, saída Gola e transição Goza. Gola e Goza, a Lima, na escuta cópia 4069. para o Sérgio 372, Golo 1804. Golo 1804, chame torre 118, decimal 6. 86, 1804. Reporte antes da Juliette. Lento via Alfa, reporte antes da Juliette, Golo 1796. Continue a aproximação, pista 10, informe visual com campo, informo cabeceira 10, deslocada 90 metros, 90 metros, pista 10 molhada, informe visual, gol no 804. Informa lá com campo à vista 1804, chove no campo? Chuva leve. Obrigado. Curso é a Lima? Tá ciente da Lima, Pucaracaju, aguardando na frente, botão 642. Continue a aproximação, pistão no zero, aguardando pista livre, número 2 para pouso em Salvador. Informe pistão no zero, molhada e cabeceira no zero, deslocada 90 metros. Pista molhada, cabeceira no zero, deslocada 90 metros, gol 1607. Gol 1804, visão? Avistou 800 pés, gol 1804. Tráfego avistado, livre pouso, pistão no zero, vento 080 graus com 05 nós, gol no 804. Confirma o evento com 804. Agora 100 graus com 0,6 dúzia de nós. Sente. 360 para Campinas. Decola pista 10, curva à direita, saída Gole e Conza, por isso que 58. Controle 119, decimal 35 e transponder 5430, azul 4069. Azul 4069, correto, chame quando pronto, portão 1. Chamará pronto, azul 4069. 3171, nós temos 144 a bordo, 4 horas e 30, atendendo o Galeão para o táxi. 3171, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da pista 10, na táxi via Charlie. Chame lá a torre em 118, decimal 6, ajuste 1012. Autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera 10, na Charlie 18.6, com 1012, na 3171. O Golo 1715 mantém a posição antes da Juliette, vai dar passagem a um Airbus da TAM, após o mesmo ingresso para o portão 08. É de aguarda antes da Juliette, vai dar passagem a Airbus após 08, Golo 1715. O Golo 1642, pronto, cópia. Golo 1642, prossiga. Golo 1642, autorizado Recife, nível 390, via Alperuísque 58. Decola da pista no 0, saída Puca, transição Aracaju. Primeira curva à esquerda, controle 119 decimal 35, transponda 5435. Ou no 897, informe o localizador. 2012, reportará, ou no 897. Solta. Semana. 804, livrando a pista. 7, gol no 804, continue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, chamando antes da Juliette, gol 804. 0, gol no 604. Gol no 804, eu solto. Prossiga. Poderia avaliar as condições de tempo aí na final, se a chuva está forte ou moderada? Chuva moderada. Moderada turbulência na aproximação final ali abaixo de 800 pés. 500 pés daí pra baixo tem turbulência. Ok, grato pela informação, 1804. Correto, 31179, desce até o 040. Desce ao 40, 31179, solicita a RNAV da 10. Esta solicitação aguarda autorização, TAM 3179. 79. 03, chama Brasília, 126, decimal 55, alterna 12425. Suba para o 040. Para o 040, agora 607. Posição 1, autorizado, acionamento e puxe azul 4069, reporte para o táxi. Chamada para táxi azul 4069. Eu, tipo, o azul informou chuva moderada na final com turbulência abaixo de 800 pés e pista nos deram uma olhada aqui. Gente, muito obrigado. Gol 1804, ingresse na Juliette, portão 05. Juliette, portão 5, 804. O gol 1715, ingresse pátio 1, portão 08. 08, grato. São pistão no zero, informe quando visual com campo, informe o pistão no zero molhada e cabeceira no zero deslocada a 90 metros. Informe visual com trem de pouso baixado e travado, gol 1897. Sente dessas condições, baixei travado e voltará a visão, gol 1897. Salvador, 7317, o ponto será 1-0, pronto para decolagem. Gente, TAM 3171, mantém o ponto de espera. Guardando, TAM 3171. Number 918, my man on the radio service. Report, SADA position. Backup frequency 123, decimal 0. E aí, Salvador, 7-0, agora 607. 1804 é o portão 5. Obrigado, 5. Vou confirmar aqui quanto é. Obrigado. 07 tem aeronave agora 2 milhas da cabeceira. Vou aguardar aí o pouso da mesma para uma melhor avaliação. Certo, solicito então desviar o vai para a esquerda 240 e aguardar aí mais 5, 6 milhas aí fora da rua. Gente, tá autorizado o gol no 607. Reposte de galera. procedimento de aproximação perdida, suba para 2.000 pés, controle 119.35. 135. 307, a aeronave arremeteu, mais uma aeronave arremeteu que estava na final. Alterna com fins, 4 horas e 40 de autonomia. Azul 4069, táxi à direita, vai seguir o Airbus à sua frente como número 2. Quando no ponto de espera, chame a torre em 118.6, ajuste 1012. Livre táxi à direita, segue o Airbus como número 2 e no ponto de espera, 186, azul 4069. 7, atinge, mantém 2.000 pés, prefiro arremetida. Sobe até o 050, gol 1897. Curva à esquerda, proa 340. Ok, vai subir ao 050 na proa 340, gol no 897. Marcelo 40, fazer uma espera aqui fora da chuva, a 10 milhas de zona, pode ser? Exato, gol no 607. Obrigado. Ponto espera da 10 e pronto. Azul 4069 alinha e mantém pistão no zero. Alinha mantém pistão no zero, azul 4069. Gol no 607, alta com curva pela esquerda, ok? Vou voltar à esquerda, 7. Gol 1897, na proa de pelo e inicia órbita. Ok, vai pro apelo e iniciando órbita, gol 1897. Secundária, do Jean-Marc Simões, até o Clarence. Pushback acionamento no 9. Portão 9 autorizado, reporte táxi, gol no 642. É autorizado, chama pro táxi, 642. 3, 1, 7, 1, decolado aos 4, 0, controle 119.35, bom voo. 119.35, 3, 1, 7, 1, bom dia, bom dia. Até 10 aproximadamente.